1 no 7, Centro Recife no 25 decimal 1, alterna no 3325. 1251 3325. Capo, Whisky Kilo Zulu. Whisky Kilo Zulu, torre no 9, decimal 6. 18-6, é grato, uma boa noite. Boa noite. Zulu, reporte final de 3 milhas, estabilizada pista no 7, Whisky Kilo Zulu. Autorizado pouso, pista no 7, vento 150 graus, 109, ajuste 1019. Salvador, WebJet, Juliette, Bravo. Só um minuto, Bravo. 5 Kilo Zulu no solo 5-6, confirme Pátio Cristina. Tadei Ciente, Libitax, estacionar frequência livre, Whisky Kilo Zulu, bom descanso. Confirme quem chamou Whisky, Juliette, Bravo. Afirmativo, senhor. É uma solicitação de reboque pushback da posição 5 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 1. Gente, Bravo, só me confirme. Do pátio 3 para o portão 4 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Gente, Bravo, autorizado, mas não escuta constante, abaixa o término. Afirmativo, repassarei. Obrigado, bom dia, São João também. Bahia, Papa Oscar, prossiga. Índia, Papa Oscar, informo que não recebo o secundário, apenas o radar primário, apenas o primário. Vou ir na proa de Bonf, para a chegada Bonf. Chame quando pronto para descida. O ajuste em Salvador no 019. Gente, reporte para modificação das regras ou para descida. Check transponder, não recebo ainda. Acho que ainda recebo apenas o modo, ainda recebo apenas o primário. Entra Papa Oscar para verificação do funcionamento do transponder. Acione a posição standby após retorne para normal. Retorne para normal, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, acione identificação. Hospital Salvador, Golf Tango Alfa. Salvador. Opa, você confirme quantas milhas afastado de Salvador? Prossiga. Informando o término do cheque do PAC 3. Gente, por gentileza, duas coisas. Uma, não efetue mais a chamada principal. A torre já estava ciente do seu tráfego. E, por gentileza, mantivesse a frequência da torre 118.612. Essa frequência, eu for chamar o ATIS agora, o ATIS está não disponibilizando essa frequência. Então, por gentileza, cheque o ATIS antes, frequência da torre 118.612, eu estou ciente do término do seu cheque de motores. Obrigado. Ok, obrigado. Juliette Índia Zulu, contato radar, 67 milhas nordeste do VR de Salvador. Mantenha o nível 060, chame quando pronto para descida. Voe para Bonf, na chegada Bonf, o ajuste no 099. Autorizado, Natura do VR, Juliette Índia Zulu, reporte para descida ou para modificação. Índia Papa Oscar, desce e mantém 3 mil pés, o ajuste no 099. Reporte para modificação, Índia Papa Oscar. Índia Papa Oscar, reporte atingindo 3 mil pés.